siga conforme autorizado, então, para ler os lufotosquilos, aguardando novos instrumentos. Ingresso via Juliette para o 09. Para o 09. Comandou, boa tarde, o Gol 1328, transformação Quebec. 2000 pés, etapa, reposta avisada no 328, 1020, o ajuste. 2000 pés, reposta estabilizado e autorizou direto etapa. Afirmativo. Solo Salvador, azul 4089, acionado na posição, verifica fluxo 10, está na posição 8. Azul 4089, vai manter a posição, vai aguardar. Tem um tráfego da Gol que vai ingressar no 09. Assim que o mesmo parquear no 09, será autorizado o push. Sim, está aguardando a nave da Gol que vai ingressar no gate 9, após ele está autorizado o pushback 4089. Aumente. Posseram no 443, Recife, 1251, alternativa 13325. Vitor Índio Juliette, pessoas a bordo. Meia dúzia de a bordo. Pessoas, Vitor e Juliette, voo e Paripe da presente. Regimento 150 graus, 109, autorizado pouso na pista 9. Ciente, autorizado pouso na pista 9, o Gol 1697. Frequência do controle. Autorizado como Prod 330, eu posso condenar com controle, mas a saída prevista em acordo operacional é Momo Frote. Então faz o Momo Frote, é até depois, obrigado. Nada. Pode iniciar o azul. Autorizado, chama táxi. Ele está autorizado o pushback. Fazendo o confirme o nível final, Zulu Foxtrot Kilo. Zulu Foxtrot Kilo na escuta do controle. Afirmativo. Confirme o nível final do Zulu Foxtrot Kilo. Solicitou 095 DCT para o aeroclube de João Pessoa, o Zulu Foxtrot Kilo. Copiado. Quando possível, Zulu Foxtrot Kilo, o estimado para Aracaju e pouso. Estimado Aracaju e pouso, agora. Só um minuto. Alfa Oscar November, apresenta uma DNS da sala IS, por gentileza. Só um minuto. Através de Aracaju aos 1400 e o pouso aos 1600. Tudo foto aqui. Foxtrot Kilo confirmando aqui a hora certa, Zulu, 1606. 1706 Aracaju e 1900 pouso em João Pessoa, Zulu Foxtrot Kilo. 1706 através e pouso 1900. Salvador, bom dia, o Gol no 697, vai livrar agora via Foxtrot, na sua escuta. Gol no 697, prossegue via Alfa, chamante da Juliette. Via Alfa, chama antes da Juliette, o Gol no 697. Salvador, muito boa tarde, é o Gol 1806, informação Romeu para autorização Aracaju 230. Gol 906 para Aracaju, 230 está autorizado. Decola da 190, sai da Pucajama direto. Após decolagem, curva esquerda. 5435 no transponder, no 208 controle. Autorizado Aracaju 230, decola da 190, na Pucajama, curva esquerda. 5435 transponder, no 208. O gol 1806 na posição mesmo. Autorizado, Vitor Interchulete. Valeu, combate. Maior que ele frequenta um atraso para reportar até o regresso. Boa tarde, 6320, vai descer aos 50, 050 projetado. 50 projetado, passo a informação para ter o contato com você. Sem problema, acione identificação 6320 para que o Centro Recife possa saber que o senhor me chamou. Identificado, 050 projetado. E até o BIT 82, alterna com o Índia Alfa, ponto de espera 118.6, 8 metro, marca 1019, tem bom voo, Azul. Parte 1, Índia Alfa, Bravo, ponto de espera 90, 4895, 1019, altímetro, 489, ponto 1000. Eu também. Para com a Juliette, gol 1697. 1697 vai ceder passagem ao tráfego da Azul, que vai contornar o pátio. Após a passagem do mesmo, ingressa para o 05 via Juliette. Sente da passagem ao Azul, após a passagem do mesmo, vai para o 05 via Juliette, o gol 1697. Juliette, chame Torre, 1198, 95 para ingressar no circuito. 18.95, gratidão, Índia, Júlio. Só redução Salvador, aquele cordialista, boa tarde, eu posso passar para o Vitor, Índia, Júlia. Vitor, Índia, Juliette, boa tarde, porta curta final no Sérgio. Voltaremos, na curta final. Azul Salvador, bom dia, Azul 4089, considera no zero, pronto. Azul 4089, autorizado ali, ainda é colapso, estou no zero, vento 140 graus, 089. Vive ali, ainda é colado a 1 no zero, Azul 4089. 069, decolado 14, controle 20 decimal 8. 208, boa. Controle azul 489. Firme. Azul 489, passa 1000 pés. Sumo 360, saída da EL, ginásio. 360, saída da EL, pode voar da EL da presente? Após 2000 pés, autorizado, azul 4089. Após 2000, autorizado, direto da EL 489. O Xenem 320, desça para 2 mil pés, ajuste em Salvador, no 019, reposto estabilizado em DS. Para 2 mil, no 019, reposto estabilizado em 380. Oscar Papagolf, prossiga. Autorizado, Charlie 402, 1510, reporte Paripe. Autorizado. Estabilizado, gol 1328. 1328, complete aproximação torre 1186. 1186. Ano 328, torre 1895. Ano 328, chame torre 1895. Prende de viagem, solo 16, autorizado backtrack, corte, passe 4, sem frequência. Alfa Golf, confirma sua posição. 328, confirma trem baixo, vento 120 graus, 109, autorizado pouso, pista no zero. Livre pouso, baixado checado, agora 328. Paulo Web 6723, 167 a bordo, 425, confiado com 5 para trás. Polo 67 a bordo, Recife, confirme por gentileza a autonomia. 4 horas e 25 de autonomia, Web 6723. Prossegue Índia Alfa, ponto de espera 118.6, 1019 altímetro, 118.95 a frequência da torre. Alfa, 2954, autorizado, estimativa de cima ataque. Salvador, contato 326. Tanto 326, Fortaleza, nível 370, pessoa 9. Decola pista no zero, curva esquerda, sai da mão, direção forte. Controle em 20.8, acena 54. Autorizado Fortaleza, 370, 39, sai da mão, direção forte, decola da 10, direção esquerda, 20.8, sai da direção forte, 54. É 5451, confirmando controle 120.8, 32.6, repouso puxa. Bar, uniforme, hotel, acho que não. Uniforme até o Oscar Novembro. Gol no 328, sala 19, livre direita, e chame solo 121 no 19. Direita 219, gol no 328. 3325. 251 no 3325, 089, boa. Boa. 328, boa tarde, Alfa Juliette. Pois, Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, gol no 328. O Alfa, último novembro, confirmando que vai ser passo 3, porta para ingressar no passo 1. Curva esquerda. E a direção ao passo principal, passo que tem as aeronaves. Os bons e as boas. A saída do pátio que se encontra para ingressar no pátio principal, repórter no solo Alfa, acho que não vi. Ok, certo. Autorizado táxi, parte 1, Índia, ponte espera, dona 02, 8612, Kiringal, 0119, ou 9754. 8. 208, 6723, boa tarde, bom trabalho, bom domingo. Então, ponte espera, após o mesmo, portão 08, autorizado. Comandante da Juliette, após, 908, bono 328. Bem-vindo ao 230. Oxana M3, 20, complete a aproximação, torre 11895. 18, 9, 5, 6, 3, 2, 0, mando bem. Recebeu o nível autorizado por 6723. 6723, submantenho, 330 na saída Momo, vigilância. 330, saída Momo, possibilidade de voar Frote, da presente? O Fogbo? Inicialmente mantém a saída, 6723. Vamos reportar a baixada pela lado 6320. O Alfa Oxo 9 mantém posição aguardando. Alfa November, autorizado o táxi de frente, ingresso à Índia, seguindo o Boeing, próximo ponto de espera da 90, 92862, 1 no 8, 95, que legal no 0 no 9. Passo pouso na 10, Chanel 6320. Ponto de espera da 90, segundo atrás do Boeing, tá? Próximo ponto de espera da 90. Para posicionamento. Autorizado, se estiver adicionado, contrário com 8.06. Autorizado o posicionamento, 8.06. Torinho e Juliette, o horário vem para as 15h30, não está vencido. Sendo boa, aqui é 15h30, não está vencido. Confirma, pai. 754, na escuta da torre. Decimal 95. Tudo bonito hoje. Confirme? Tá na proa da rotatória. Se puder cortar aqui a aproximação, tá muito turbulento aqui a 1.300. Acho que a Papa Golf tá visual com o campo. Visual. Acho que a Papa Golf chama a Torre Salvador 11895. É batendo 1.500 pés na proa da rotatória. Se puder encurtar, está muito turbulento aqui. O pessoal já está enjoando. Sim, Tiago Papa Golf, da presente, autorizado final no site. Repasse 3 meias fora. Obrigado. Bom, no 754, autorizado a decolagem. Pistão no 0, vento no 30 graus, 08 nós. Victoria de Juliette Cairu, destino? Autorizado para Cairu, no mil pés, decola da 17, curva direita, no axé. Controle 1208, está no padrão, 0160. Para pushback, acionamento, tá? 32-02, aguarda pushback, acionamento. Aguarda para pushback, acionamento. Vitorino de Juliette, qual foi o B? Zero único? Vitorino de Juliette, acionamento de táxi 14, 1-1-8-6-2. Controle Salvador, bom dia, Oceané 6315, informação Romeu, 110 o sentido. Oceané 6315, aciona a identificação, desce para 4000 pés, Renegar 1019, chegada a mão. Oceané 4000 pés, 1019, chegada para executar a mão 6315. Controle 754, decolou, perfil da PUCA. Gol no 754, contato radar sabe manter 390, saída PUCA. 390, 754. Webjet 6723, chama o centro Recife, 12685, alterna 12545. 2685, 7723. Qual parte que irá prosseguir? Andar do aeroporto. Gente. Vitor de Juliette, autorizado o táxi, está em seu 97, reposto para ingresso. Andar na Recife. Bom, no 806, ataque autorizado, parte 1, índio em alfa, houve de espera da 1-0, torre 1-1-8-6-2, antigo 1-0-9. Gente, autorizado, parte de alfa, ponte espera da 1-0, torre 1-1-8, normal, 9-5. Afirme, corrigindo, 8-9-5. 8-9-5, 8-0-6, obrigado. 320 da passagem a um Boeing da Gol, após o ingresso, portão 06. Portão 06. 32 no meio, no portão 02, assim que o tráfego da Gol passar a retaguarda, autorizado, chama a taxa. Autorizado, posicionamento, pode passar de Gol, na 32 no meio. Pode passar a Golf, solo 30, estacionar na aerostar, frequência livre. Aerovia Turista 58. Decola da 1-0 com primeira curva à esquerda na saída PUCA, transição Aracaju. Controle 1208, aciona 5467. Transição da 1-7, reporte para ingresso. Vitor de Juliette, ali, mantém cabeceira 1-7, reporte pronto. Confirme, Vitor de Juliette. Gente, autorizada a decolagem da 1-7, vento 1-40 graus, 08 nós. Alfa Oscar November, decolada 3-1, nós temos controle 1-2-0, décimo 8. Zero, a Vila Via, Pertulo 1-6. Decola da 1-0 com curva direita na saída da El, Leda Bridge. Controle 1208, aciona 5466. 2 milhas, rumo nordeste, mantendo no 1500.